não te vi, como fugir? Foi como um forte temporal, de repente, sobre mim, perigoso e fatal. Não te vi, como fugir? Como cajado, eu joguei, apostei, não ganhei, me arrisquei e só feri meu. Vamos sair do show. Todo